Crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. O animal toca tudo do Pará. Vai esquentando! Esquenta tudo, Caribe! La arena. Pra ferver! A galera sentiu o clima! E hoje o bicho pega, papai! Caribe! Já rolando. Mais pólvora! O DJ Tatal Mix, juntamente com a equipe Pesca, tá comigo também, um abraço! Vai começando! Marcho rumo à eterna glória! É do jeito! É no clima! Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Agindo! Gigante Crocodilo Prime. Arrepia do Jeba 13. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto. É o baile do Patrese. Pra chegar junto e curtir aqui o baile do Patrese Crocodilo. A galera vai chegando e a gente vai detonando as melhores. Crocodilo. Os mal falados estão aqui brasileiro com a gente também. Galera, chega junto! Gente boa, considerada aqui no Croco. Rasga dinheiro! Lá vai! hoje de solteiro do JJ, é? Bora lá! Crocodilo Prime. Prime. Vai começar a putaria. Pra começar. Acho que é o Pitoquinho que canta essa aí, né? É a voz dele. Prepara. Se prepara. E que eu vou te botar. Se prepara. Diga assim. Mas eu não vim pra ficar. Só uma entrada pra dizer, passei por lá. Se prepara. Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu. Prime. Ela nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. Lá vai! Se prepara. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Quica uma vez, quica de novo, quica de novo, quica uma vez, vai quicando, quica de novo, vai quicando. Se fica cansada, você desce e para um pouco. Quica uma vez, quica de novo. Fica de novo. Vai descendo, aquecendo, rebolando gostoso. Porque hoje o PR vai apagar teu. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. É tudo! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rende. E o baile tá rolando! Assim no Caribe! Vamos pra cima! Até deixa minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. E a Trevo Esportes! Fechado sempre com o baile do Patrese, já no telão do gigante. É a Trevo Esportes, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil. É a Trevo na parada. Meu parceiro Ezequiel, verdade. Ezequiel, é nóis. É a Trevo na parada. Trevo Esportes. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, mano. Quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Lá vai! Você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile. Crocodilo, tu vem ficar. É o Crocodilo! É proibido se envolver. Patrese. Então vai. Desce. Senta, vai travando a bocetinha. Senta, fica dividida. Tá com a boca puta e vem. E desce, senta, vai. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Patrese. Tá lotado. Patrese. Gatona! Mas sacode! Então bora! Pedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa esquente no carro. Como ela vem? Como ela vem? Ela vem! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quebra tudo, mulher. Já vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Agora quebra! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba? Isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. E o quê? Pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. É o baile do Patrese. Quis fazer no teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. E a Penélope Charmosa? Sequência de vapo, vapo. De quatro. Penélope Charmosa? De quatro eu jogo. Empresário Olhão e a Thaís Miranda. Toma, toma, fechado com o baile. Vai, vai, vai. De quatro eu jogo rabo. Tá na tela do gigante. Rabo, sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma. Boutique Penélope Charmosa. A boutique número 1 da Sacramento. É a Penélope Charmosa. Aí olhão, hein, Thaís Miranda. Fechado sempre aqui com o baile. Tamo junto. Sem enlouquecer, eu te dei prazer. Tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? E aí? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base. Vai rolar chuva de lim. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo. Lança na lança na bonde, areca no chão. Lança na bonde, areca no chão. Lança na lança na bonde, areca. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do balança. Avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do balança. Avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do balança. Avisa, subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do fim de semana, sou mais a vida. Lança rosa, muita batida. Fim de semana, sou mais a vida. Lança rosa, muita batida. É minha tia! Gigante Crocodilo Prime! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal. Tá tudo ok? Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok. Lá vai! A unha tá como é que é? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Você vai dançando, vai tomando todas. E a festa vai até 6 da manhã. Aqui no Caribe. Então bora curtir, bora lá. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Bora beber. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê. Aí. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Falando de amor pra vocês. Tomou! Lá vai, lá vai! O baile do Patrese. Vamos falar de amor. Agora, vem! Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Crocodilo. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro Patrese. Que você não deu valor. Ei! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Ei, mozão, quer me chamar de cachorro. Agora dança, vai!

R.A. Boutique. Tá no telão do gigante também. Do meu parceiro empresário Anderson. R.A. Boutique, papai. É a Duke Gold. O patinho mais famoso do Brasil. Duke Gold. Essa é a parada, papai. Tá no telão. Olha o patinho, olha o patinho. Vai. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo ser, devo, devo, devo. É o PS, eu sou mais sua, hein? Explodiu. Ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Lá vai, lá vai, lá vai. Ele se deu mal, a putaria me abraçou. Eu vou pro baile da Colômbia. O fogueiro é putaria. Começa de noite e só termina de dia. E aí? Checa, tá, chequinha. Bota tudo na novinha. Camarote vai dançando, arrepiando. E a gente detonando aqui no baile. O baile do Patrese. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E de dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. E o quê? Ah! Lança tudo que eu já lancei. Chapuletei, chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Deixa de caô. Vai dançando! Vai mandar passinho. Chapuletei, chapuletei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, W Beat que produziu. Vai, vai, vai, zula, partiu. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai. Olha o passinho! Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah! Alô? Tudo bem? Mulherada? Hã? Vai pra cima? Como é que é? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azeite. E o quê? Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola, gostando disso aqui. Então diz! É você. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem. E aí, empresário Anderson, aí, R.A. Boutique. Se liguei, deve... É o patinho mais famoso do Brasil. Tudo bem, outro contadinho. Ele fala mexicano e tudo, agora se liga só. Sem brincar, por você tá em... Desconto, desconto. E quem mandou você brincar? Olha o telão aí, no telão. Por você tá em... Patinho, no croco. Tá uma havaiana, se liga só. Mexicano! Senhoras e senhores, Anitta! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Te liga! Eu tô com um bode de azeite. Isso aí! Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sem teu revólver gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei. Pra falar com o Patrezinho. Tudo bem, tô com contadinho. Te liguei, deve estar tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro... Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro. Vai dançando tudo! Vai ser um round com ela. E aí, Maurete? Maurete! Chama! E aí, Mauro, bora? Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em... Os mal falados aqui presentes com a gente. Tá sempre aqui no croco. De rocha. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Olha a dentada! Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. E aí, seu barriga de rocha. E aí, minha rasga dinheiro, tá aqui comigo também, tá no baile do Patrese, tá no Crocodilo. E aí, JJ, tamo junto, garoto. Amando do Samir, rasga dinheiro. Acompanha o Gabi, prepara no meu pra jogar a rabeta no chão. Se você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora, não tem. Gusta Serrote divulgando o Moral de Serro Lenta. É sua hora, é sua hora. O grave bateu, rabeta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, já, já. Alô, minha parceria é pegadeira. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Tops da ruxadeira. Isso é trip som de Dubóizinho, tá no talentinho. E em nome de Toca, meu irmão! Fechadão agora com o baile do Batreze. Novo patrocínio do baile. É Toca, papai. O melhor sushi do estado do Pará se encontra na Toca. Bagulho é doido. É Crocodilo, fechado com o baile com o Croco. Tá no telão do gigante. É Toca! Se liga. As novinhas da gaiola. Tô na onda embrasada. O criador da brincadeira. É no gigante, é no globo. O balão já tá aceso. E eu já tô bem quente. Brincadeira do momento. Virou, foi rave. Não pude evitar. Tirou meu ar. Fiquei sem chão. Lá vai. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante, o boyzinho. Fica no talentinho, chama que é pra de ladinho. Reflexão na popa, tá o som desse pontinho. Fica no talentinho, que é pra de ladinho. Reflexão na popa, tá o som desse pontinho. Fica no talentinho e quebra de ladinho. Reflexão na popa, tá o som desse pontinho. Fica no talentinho. Quebra de ladinho, flexão na popa, ao som desse pontinho. As novinhas da gaiola, estão na onda embraçadas. Com o gigante Léo Santana, que poca o grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem crazy. Pegadeira do gigante. O baile do Patrese. Patrese, sem tese. E as batidas que envolvem tudo, a gente vai detonando as marcantes pra você. Você nasceu pra mim, meu assim. top DJ do Pará. O baile do Patrese. Patrese, sem tese. Lá vamos nós! Diz aí! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E o quê? E o quê? Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vem, minha filha, vem! Abençoado, o açaí da hora. Paixão, tá no telão também. Assim, açaí da hora. Mais, fechadão com o crono com o baile do patrão. Prepara que sábado vou lá. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Alô, banda RQZ. Vamos disparar o sucesso. Fechadão também aqui com o baile, com o crocodilo. Juro nas carnes aí, Netinho. Grande Netinho. Tá na terra. Já vamos? E o Gilson Lanche. O lanche número 1 do estado do Pará. O Gilson Lange. Nosso... meu parceiro Gilson. Pra cima, Gilson. Mas você sumiu, me abandonou. Onde minha produção passa sempre bem. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Então faz. Mas assim, volte pra mim. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Segundos pra te amar. Pra pastel do pato aí, nenê. Diga onde está. A cerrada é grande. Encontro uma luz do luar. Vai botar na tela. Viva me olhar. E o ar. E eu respiro, eu cheiro teu. Sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te ver. Bate forte o meu coração. Bater o corpo. Desejo paixão. Também o Jamaica. Um abraço a vocês. E aí, Playboy? E aí, Jamaica? Vamos embora, vamos embora. Procura o pastel do pato aí, né? Eu só penso em você. Um abraço pra ele, né, mano? Não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. Mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. O Robert doideira. O Thiaguinho também. Tô com o samba. Eu penso 48 horas em você. O Anjinho. O Gordinho. Os empresários do Castanheira. Do fã-clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã. Novo fã-clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã. Da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tafanã. Super pop, eu sou do Tafanã da galera do pote. O mais novo fã clube super pop, eu sou do Tafanã da galera do pote. O mais novo fã clube super pop, galera do pote. Jurandir, o verdadeiro rei do Tecno Melody. Baile do Patrese. Patrese, sem tese. E aí, e aí, e aí? Caribe! Vamos pra cima! Atenção, atenção, atenção. Vamos pra cima! Pra cima, meu animal! Pra cima! Pra cima! O bagulho vai doidar! Segura, carinha! Vocês estão preparados? Vai começar o show do animal. Trazendo o que há de melhor pra você. Crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. Com o homem do baile, DJ Patrese. DJ Patrese. E aí? Com, e aí? Com o baile mais famoso do Pará. Vai, DJ Patrese, bota mais pólvora. Mais pólvora. Agora. O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado. Até sexta manhã. É o baile do Patrese. O homem do baile mandou avisar. Lá vai! Hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. Joga a mão pra cima que o baile vai começar. Solta essa batida top, DJ do Pará. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. E aí, DJ Patrese, explode esse bagulho. Explode esse bagulho. Explode esse bagulho. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Explode o bagulho! Bota o caqueado! Bota no gigado! Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho! O caqueado no gigado! Bota, bota, bota! Hoje vai rolar de nada. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Vai pro croco. Quem é croco? É os amiguinhos que brota de verde. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa DJ Patrese. O baile do Patrese. E eu, e eu, e eu, daquele jeito. Beber só não pode passar mal se tu beber. Já sabe. Pra trás e te passar o sal. É sal, é sal. Pra trás e te passar o sal. O sal. Passar o sal. O sal. Te passar. Coisas da vida. A minha ex quer virar a minha amiga. O que é que tu quer? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex puta que pariu. O homem do rango já tá na área. Brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pila. Idiota. Bora, macho do leão. Sou o caro homem. O que pensa que eu sou? E não sou o que pensou. E Você quis ir embora, agora implora, me amorão. Você quis ir embora, agora implora, me amorão. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim. Será que terminou comigo? Vai, não deixa ele prender. O bicho, fodeu, fodeu, fodeu. Ela vai me mandar balada da amiga que quer eu. Patrese. Fodeu, fodeu, fodeu. Elas vão pro lar, do gostou que tu perdeu. É carinha do lar, do gostou. E o que? Eu peço lugar na dona de casa, vou a cada puta. Toma carinha do bar. Que hoje é dia de balada, com a mão de braço. Rá, rá, rá. O gerente Rafa Martins, a equipe é Jaxi Modo. Meu coração tá partindo, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Ai, pra cima. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, o que, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Explode o bagulho. Senta, senta, desgraçado. Senta, senta, desgraçado. E vai, você consegue. Você consegue. Lá vai, lá vai. Você consegue. Lá vai, lá vai. Você consegue. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Gosta. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. O quê? E vem pra cá, vem pra cá. Bota nela, bota nela, bota nela. E bota nela, bota nela, bota nela. É hoje que ele paga, é hoje que ele paga. É hoje que ele paga. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, tá tudo ok? Mulher tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. MC aqui na vo... O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. É do... Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda. Na bunda, na bunda, vai dar. Doente de amor. Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima! Quem vai até seis, namorado? Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Mais pólvora! Embriagado. E aí, Lanzinho? Ade, moleque doido! Que o resto do seu beijo na minha boca. Você levando o coração, eu tô na boca. A minha saudade já tinha tomado. DJ Patrese. Não perdi lá. Pro Smith também, e o Gabriel. Artista. Quem é? E o DJ Patrese. Ai, ai, ai, ai, ai. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese. Explode o bagulho. o DJ Paulinho. É só putaria, é só putaria. Olha a putaria, é só putaria. Vai do sininho, sininho. Quebra tudo, vai, vai, vai, vai, vai. curtindo o croco. Lá vai mais uma! Juninho, sou. Ai, Juninho do camarão. Se eu sobreviver, se ele não te quer. Supera. Se ele não te quer. Então supera, vai. Titirari, tirari, rarararara. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E aí, Tiba? Aí, Playboy? Tá comigo também, meu abraço. Galera, dá segunda porta. Jamaica! Galera, dá segunda porta. Tá comigo! E não sou mais de ninguém. Pra se falar de amor. J Patrese. A rádio toma conta da minha vida e vai. Pra onde já se viu? Eu junto tipo todo. Que tá isso aqui, ó? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. E eu? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. De mal bicho em tudo, né, ligação? De abelhinha. Segura a mãozinha. Mas veio você, me deixou em segredo. Me diz amor. É do amor! Mas veio você. Lá vai, lá vai, lá vai! Pra me ensinar o que é o amor. O quê? Vou escrever na rua pra todo mundo ver. Eu tô! Ela é 10, tá fumando. O teu beijo bate a saudade. Um desespero não dá mais. É tuíra! Vai! Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Bala, quatro olhos! Se falar. Olha o astro leão! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Pra se ligar. Anjinho. Olha bem, Anjinho. Pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Não deixa eu ficar como estou. Tudo certo aí no palco já? Tudo ok? Tudo ok? Carol Diva é que vai detonar tudo. É isso? Vamos nessa, gente! Ei, tá na hora! Tem Gaspazinho também. E agora com vocês aí no Palco Central do Caribe. Carol Diva!